Porra, porra, caralho. Tô descontrolado imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo, descendo de lado, subindo de lado, ficando de quatro e eu tacando o pau pro lado. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo de lado. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo de lado. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo de lado. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo de lado. É desse jeito que o pai gosta. Traz a amiguinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta na pica. Senta, senta, senta.